Azul 2775, completa final, pista 10, torre, nono 8, decimal 95. Nono 8, 95, Azul 2775. Muito obrigado, muito obrigado. Salvador, está 3517 com a informação Golf, autorização a Brasília no 380, está no Golf 5, na posição 5. TAN 3517, confirme, foi realizado o DLA para o plano? Foi, só no seu horário, mas eu cheque do senhor, só um segundo. Do 2775, mantenha aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no zero no 4. Para aproximação, aguarda pista livre, azul 2775 no 0-1-4. 8-8. 8-8. 8-8. ONU 093, no solo 5-1, libera a direita, chame controle solo em 1-2-1-9. Direita 2-9, ano 3. O 1093 está autorizado via Alfa Report Jet da Juliette. Alfa Delta Juliette, 093. Salvador, o TAN 3517 foi para 0905 Zulu, a DLA. TAN 3517, Fiat 0905 Zulu, aguarde cópia. Aguarda, 3597. Controle, voo no 649. Voo no 649, se apresente Rui Serra Vitor 3627. Inicie o procedimento RNAVE 1014. Na escuta estabilizada, autorizada final. Para 367, 1014, autorizado RNAVE, informará o 649. Voo 1093, autorizado Juliette para o portão 08. Juliette, portão 8, 03. Tango Oscar Hotel Kilo, Thomas Recurso, Golf, guarde cópia. Azul 2775, taxa autorizado via Delta Alpha Kilo para o Pátio 3, atento ao balizador. Delta Alpha Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, 277. Salvador, bom dia, Rio 5973, para a autorização. Rio 5973, Amazon Curso Golf. Guarde cópia número 2. Solo 3517 aguardando, já pronto, foi pushback. Solo 3517, estamos em contato com o plano de voo. Foi informado que seu plano ainda não consta no sistema, sua DLA. E o seu plano de 0755 já se encontra vencido. Entre em contato com a companhia para verificar a situação do seu plano. Tá ok, vai em contato. Sapatango, Oscar Hotel Kilo. Fala, Salvador. Oscar Hotel Kilo, decola do... Confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Oscar Hotel Kilo, autorizado Sierra November, Alfa Lima, via rota do plano de voo, plano Yankee, nível inicial 170, até 180 milhas de Salvador após nível 135. Decolada 17, primeira curva esquerda, saída Conde. Transponder 5535, frequência do controle de Salvador, 119.8. Oscar Hotel Kilo, treinamento correto, reporte para o treinamento táxi minha torre 118.95. Então, Oscar Hotel Kilo, bom dia. Oscar Hotel Kilo, tem estacionamento, chame pronto para o táxi. Luca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5522, frequência do controle Salvador, 119.8. Transição 390, subida para o Aracaju, falar de curva esquerda, 5522, outra resposta, 119.8 é o controle. 5973, continuamento correto, reposte pronto para o pushback de treinamento. Solo 3517, o QSL nosso é 168, senhor. 517, ciente. Vamos entrar em contato com a Saleb para verificar a situação do seu plano. Confirma. 5973, confirmando a rota Upper do Luno 7. Correto, chame pronto para o push. Luno 649, ao solo 01, libera a direita, chame controle solo em 121-9. Luno 649, está autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, 649, obrigado. 3517, pronto, cópia? Sempre. 3517, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Alper Zulu 17, nível 360. Saída Arbor, após Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5462, frequência do controle Salvador 119.8. Centro Brasília 360, Arbor, Elefa, da 10, curva direita, 5462, 6198, pushback treinamento. 3517, via Upper Zulu 17. Afirmativo, via Upper Zulu 17. 3567, 3517, corrigindo. Cotejamento correto. Aguarde para o push. Aguardando, teria estimado de tempo de onda. 3517, mandando com a equipe de solo após passagem do Boeing da Gol, que irá parquear no portão 06. Autorizado para o inspecionamento, livre acionar, reporte pronto para o ataque. Sente, após o 06 no gol, está livre para o inspecionamento, está 3517. Gol 1093, está escutando o solo? Salvador, o Capitão Oscar Hotel Sul, acionado 04 a bordo, solicito instruções para o táxi. Papatão Oscar Hotel Kilo, autorizado o táxi, reporte na taxa Papá para ingresso na pista. Acho que eu tenho o quilo autorizado ingresso, pista no 7, reporte a linha de pronto. Acho que 35 no 7, 80 a bordo, 3 horas e 20, alterna com fim. Sun 35 no 7, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via taxi India Alpha, quando o piloto chame a torre 118.95, o ajuste 1014. 1014, India Alpha 118.95. Espera pronta, 3517. Tá, 3517, mantém o ponto de espera. Mantém. Desale e decola de imediato sem parada. Mantém o ponto de espera, por gentileza. Manterá. Então, voz para o teu quilo, decolagem autorizada, pista no 7, o vento calmo. Três, cinco, no 7, autorizada a alinhar e manter pista no 0. E mantendo 1 no 0, tá? 3, 5, no 7. confirmado, isso, valeu. Baixou teu quilo decolado no 1, chamei controle Salvador em 1, 9.8. Controle Salvador, 119.8, Oscar Hotel Quilo. X-Ray Lima, São Salvador, bom dia. Bom dia, senhor. Corrigindo, é o X-Ray Índia, na posição 14 da área remota, solicitando autorização de reboque para a posição de número 10, pátio 1. Suba e mantém nível de voo 170, vigilante. Oscar Hotel Quilo, está em missão de transporte de enfermo. Solicita quando possível para o direto do destino e manter nível final 150. Suba e mantém nível de voo 150. Está autorizado com a proa ideal. 051 no Oscar Hotel Quilo. Está livre direto. Livre direto, estou destino Oscar Hotel Quilo. K3517, decolagem autorizada, pista no 0, vento calmo. Livre decolagem no 0, 3517. Federal 9975, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper November 857 até Monsul. Posso, segue conforme rota do plano de voo, nível 360. Saída Sael Leda. Após o Irume, onde intercepta o pé November 857, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5563, frequência do controle Salvador 119.8. Sol 9975, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. 5-7, decolado aos 1-3, chame controle Salvador em 1-19.8, no voo. 19-8, bom trabalho, 3-5-7. Sol Salvador, está 3-5-7, bom dia, passa 1500 na árvore. Então 3517, contato radar via saída Arbor, vigilância. Sente na Arbor, quando possível antecipar alguma prova, agradecemos. 3517. Sente. Passaredo 2223, Golfo em curso, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor após Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5561, frequência do controle Salvador, 119.8. Boa Alfaredo 2223, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, mais uma vez bom dia, é o Mike X-Ray India, informando o término do rebote, ponto de número 10. Mike X-Ray India, rede, frequência livre. Bom dia, Azul 4234. Tem a saída prevista para Recife, por gentileza? Azul 4224, confirme a aerovia. A aerovia inicial é Upper Zulu 17. Upper Zulu 17, Azul 4234. Azul 4234. Para Recife, previsto Fuca Transição Aracaju. Reporte pronto para o comércio. A transição Aracaju, já estamos prontos com a cota disponível, Azul 4234. Azul 4234, autorizado via Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Pulca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5001, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Recife 350 e Upper Zulu 17, Pouca, Aracaju, primeira curva à esquerda, transponder 5001 e o controle 198, Azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Rio 5973 para o táxi com dois a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. E 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, taxiway Índia e Alfa, quando pronto chame a Torre 118.95, ajuste 1014. Ajustado meio 14, quando no ponto de espera 1895, Rio 5973. 73. Vou anotar 59, bom dia. Gol no 759, São Salvador. 360, Guarulhos. Gol 1759, informação em curso Golf. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5570, frequência do controle Salvador 119.8. 360 Guarulhos, saiu Leda Morte, vou para o Zulu 10, Taubaté, 5570, transponder 198, consultor. Gol no 759, confirmando, decolada 10, primeira curva direita. Afirma, direita da Leda Morte. Gol no 759, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. Namorado. 223, vou te dar essa acabamento. Passaredo 2223, pushback coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Câmara táxi. Rio 5973, decolado 22, chamei controle Salvador em 1, onda 9, decimal 8, Mongol. 9, decimal 8, obrigado. Controle Recife, controle Salvador, bom dia, Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5973, sub mantém nível de voo 3, 90, vigilância, via saída PUCA. Saída PUCA. Rota possível para hoje é Aracaju? 5973, via PUCA inicialmente. 3517, chame Recife 12, 8 decimal 8. 12883597. Passarelo 2223, 42 PAB, 6 de 30, Salvador, pronto, táxi. Passarelo 2223, copiado 42 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pat 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando o ponto chega à torre 118.95, o ajuste 10 no 4. 14, Pat Índia Alfa, ponto certo 10, 189.2223. Salvador, voa 2723 com a Golfo. Azul 2783, Golfo em curso, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do Tony Voo, nível 200, saída Arbor, após Elefa, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5575, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Tomar tudo pronto, autorizado 200, perto da Arbor, transição elétrica com curva direita, decolando 10. 5575, transporte 19842783, da Azul. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e funamento. Pode entrar, 8. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2223, próximo ponto espera da 10, pronto. Passarelo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Alinhar e decolar, 2223. chame Centro Recife 126, decimal 85. 85, obrigado, bom dia. Saída 2223, decolada 27, chame controle de Salvador em 119, decima 8, meu voo. 19822223, obrigado. Controle de Salvador, passaria do 2223. Preso 2223, suba e mantém nível de voo 180, cancelada a restrição de altitude. Sai da Arbor. 180, perfil da Arbor. Ciente cancelada a restrição de altitude 2223. Vou no 093, São Salvador. Por gentileza, o senhor já tem o transponder? Vou no 093, afirmo. Aciona 5556. 5556, obrigado. Vou no 093, correto, sumi pronto para o pushback de funcionamento. Em nível de voo 050, via chegada Mari 1014, ajuste. Chegada Mari via para 50, 6 a 2. 5973, chame Recife, 12685. Salvador, bom dia, Federal 99720, autorização Teresina? Federal 9970, confirme? Afirmo, 9970. Federal 9970, autorizado Serra Bravo Tango S e a Ampia Zulu 20, nível 320, saída Momo, transição Nenim. Decolada 10, primeira cor esquerda, transponder 5564, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. 120, 9970. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Informação em curso a hotel. Sempre do hotel, reportará para o pushback e acionamento 9970. Tango Oscar Hotel Kilo, controle. Sete milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame Aracaju em 120 decimal 3, mantenha 150, bom voo. 649, até em curso, aguarde cópia. Boa 9092. Boa 9092, prossiga. Confirmando o ILS fora. O localizador fora, procedimento NDB Zulu. Terminale da 10 disponível. Anotado a solicitação, aguarde a instrução para voar, o Serra Vitor 366, mantendo a proa, mantendo a chegada bom. Corrido, chegada Mari. Na Mari, aguardando autorização para voar o IAE Victor 366 do RNAV da Gama. Golo 649, pronto, cópia. Isso, prossiga. Golo 649, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Ampia Zulu 44, nível 360. Saída da El, Leda após Porto Seguro. Decola da 10, primeira curva direita, transponder 5002, frequência do controle em Salvador, 119, décima 8. Cuidado com o ponto seguro, nível 5, o 44, decola no perfil da, El, após da El, com a Leda, após Leda, com a Porto Seguro. Decola da cabeceira, 10, curva direita. 002, ponto de controle em Salvador, 119, dono 649. Sou 1649, controle 119, décima 8. Afirmativo, 119, décima 8. 1649, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, 1092, autorizado a sinal do procedimento RNAV, voa na proa do Serra Vitor 366, desça e mantenha 2.500 pés, 1.400. E14, 2.500 pés, voando da presente, Serra Vitor 366, gol 1092. 1092, existe um tráfego próximo a Itapu, porém não irá interferir na sua descida, o módulo está 1.000 pés abaixo. 7-1, que encontra aproximadamente 15 milhas em ascensão. Afirmo, 12 horas, 15 milhas, cruzando 95 em ascensão. É um ATR da Passaredo, já ali superando em mais 30 segundos. 7, obrigado. 4234, posição 1, puxa acionamento. Azul 4234, feedback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, 4234. Gol no 093, pushback acionamento no 3. Gol no 093, aguarde para o pushback. Gol 1759, 1159 alternado Galeão, 4 horas de autonomia. Gol 1759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pat 1, táxi Índia e táxi Alfa, quando o ponto chame a torre, 1118-95, com ajuste 1014, segue Embraer da Azul, através do portão 4. Pat Índia Alfa, segue o Azul, ponto de espera do 1958. Para o gol 1092, está livre RNAV, chame a torre de controle 1985. Salvador, gol 1092. Gol 1092, reporte passando Serra Vitor 372, baixada de trabalho. Sobre o 0-0-0-3-7-2-0-0-9-7-8-3, pushback coordenação com a equipe de solo, leve de acionar, reporte pronto para o táxi. 8-3. Para o táxi, 4234, 120 a bordo, 3 horas e 15, alterna Fortaleza. Azul 4234, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway India e taxiway Alpha, quando o ponto chame a torre 118, décimo 95, o ajuste 10 no 4. E aí de Alpha, torre 1895, 10 no 4, ajuste azul 4234. Gol autorizado no 3 ou no 093? Gol no 093, afirmo, coordeno com a equipe de solo, posso passagem do Boeing da companhia aí da guarda do azul, autorizado para o chute de acionamento, levacionar a resposta pronto para o táxi. Aqui é após a aeronave da Gol, da companhia, está autorizado, 093. Passou, via Victor 3722, ano 092. Pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, 05 nós. Ele pousa no 0, ou no 092. Torre, bom dia, azul 4234, ponto de espera, 10 pronto. Azul 4234, bom dia, mantenho o ponto de espera. Mantém, 4234. Quatro, dois, três, quatro, autorizado, aliás, bateu no zero. Ali bateu no zero, azul 4234. Ano 092, no final das 47, direita, ano 219, salvo. 219, obrigado. Para o táxi, chegou no 093, pelo ABS 1 no 0, Campinas, 3 horas e 30 minutos. Gol no 093, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 04, vamos voltar. Índia Alfa, 205, ponto de espera, 1014, gol no 093. 68 a bordo, alterna Aracaju, 3 horas de autonomia. Ano 649 autorizado, táxi número 2, via Pátio 1 no Índia. Ponto que espera, torre 118, decimal 95, ajuste ano 04 no voo. Pátio Índia, 1895, 1014, chegou no 649, bom dia. Falou 2713, 67 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador, 2 horas. Brasil 2783, autorizado táxi do Apache 3, após que segue o segundo Boeing da Gol, parte 1 no Índia. Até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, adiciona 0 do 4, mandou. Segundo Gol, até o ponto de espera 0, 18, gol 95. Paulo, bom dia, bom hotel 92, entrou? 1092, Alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, reporte antes de Juliette, 092. Agosto 24, vírgula aos 48, 1098, controle de número 1098434. Salvador, bom dia, 1093, ponto de espera da 1-0, pronto. Sétimo dia, ponto de espera, 1093. Controle, bom dia, 1-4-2-3-4, perfil da PUCA. Azul 4234, bom dia, contato, radar na decolagem, suba a via para nível de voo 350, via saída da EL. Corrigindo via saída PUCA. 350 via, 4234. Autorizado decolagem no 0, vento 0,50 graus, 4 graus. Segue o decolagem, está 5 graus.